dois, teste, tá bom? Essa aqui eu gostei, e quem sabe, pode cantar com a gente, pra cima, uou, canta aí, gol. Mais que uma canção, eu represento essa nação, Chile, Brasil, conexão, nós gosta. Um som pegado, bem animado, positivo, fogo grave, chimbalcash, é hip hop. O conceito é uma serra de círculo público. Conexão Chile Brasil 2009. O som pegado, bem animado, positivo. Bumbo grave, chimbal, caixa, hip hop. O conceito é uma serra de círculo público. Conexão Chile Brasil 2009. Um som leve entre chimbal, bumbo, caixa. O metrônomo não segue e ultrapassa. O limite da básica levada do rap é uma pegada clássica. Forte contagem por onde passa. Com o ar da sua graça, não some na fumaça. Os MCs, irmão com raça, representando todas as raças, citando bem glórias, desgraças, guerras, verdades e farsas, passagens da história, momentos, situações que os MCs levam na memória. Sei que é difícil, não impossível, vários estágios vividos, pra enfim chegarmos no nível de ser ouvido. Sintonize, mentalize, verbalize, se conscientize, vise que trará benefício, não malefício. Curte, vive, respire, não fique triste. O portal está aberto, entre, aprecie e se hipnotize. Música boa, acredite em quem disse. E quem disse? O som pegado, bem rimado, positivo. Bumbo grave, chimbal, caixa, hip hop. O conceito é uma serra de civil público. Conexão Chile Brasil 2009. O som pegado, bem rimado, positivo. Bumbo grave, chimbal, caixa, hip hop. O conceito é uma serra de civil público. Conexão Chile Brasil 2009. Ir ao show, gritar voo, público que representa voo. Seguir minhas canções conforme as inspirações. Mantenho minhas visões, não paro. Quero apenas cantar conforme a música tocar. Deixe que leve o som no meio da multidão. Sou alma, sou errante, às vezes vago no mundo em que vivo tenso. E às vezes penso meio confuso. O som pegado, bem rimado, positivo. Bumbo grave, chimbal, caixa, hip hop. O conceito é uma serra de civil público. Conexão Chile Brasil 2009. O som pegado, bem rimado, positivo. Bumbo grave, chimbal, caixa, hip hop. O conservo almazerrantes e meu público. Conexão Chile Brasil 2009. Se gostam de ganhar dinheiro, nós gosta de cantar. Gosta de agradar o público e de festejar. Um MC que espalha rima e leva com amor. Ou do tiozinho do violão e do compositor. Nós somos músicos, independente do estilo que seja. Se é no pandeiro ou na viola, onde quer que esteja. Estamos juntos, misturados e pra adoçar o mundo. Nós gosta disso mesmo, e o tema já diz tudo. E pra se fazer rima, não tem que ter só talento. Tem que ter amor e afinidade como um instrumento para que chegue longe. Como o homem foi à lua, nós gosta do sereno de tudo que vem das. Som pegado, bem rimado, positivo. Bumbo grave, chimbal, caixa, hip hop. O conceito é uma serra de civil público. Conexão Chile Brasil 2009. O som pegado, bem rimado, positivo. Bumbo grave, chimbal, caixa, hip hop. O conceito é uma serra de civil público. Conexão Chile Brasil 2009.